Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Caríssimos, não morremos, estamos cá, estamos de volta para mais um Pod Bullet. Hoje tenho comigo João Iria. Olá. Isso é só para dar a entender que estamos zangados todos uns com os Exato, outros. exato, exato. Gonçalo. Mala. Mala. Bom, isto no fundo hoje é uma espécie de recomendações, né? No fundo é isto que vamos fazer. Só que desta vez nós não quisemos, pronto, espaçar a coisa e cada um fala de cenas maradas. Não. Então hoje vamos pegar em mais uma saga de filmes. Que para alguns membros deste Podbull até é uma saga muito querida. Para Mas. alguns, há para quem não seja. Ah. Ah, e vamos descobrir em Ok. breve. O A questão é que suspense. esta saga, e o que nós vamos falar é de Highlander. A saga Highlander como descrever isto? Cinco filmes, uma série, não sei quantas temporadas aquilo, pronto, dava na TVI. Mas a série é boa. A série é fixe, mas eu tenho um A problema com série é isso. boa. Já lá vai. Tu ainda te Sim. lembras mais ou menos da série e dá para É falarmos um pá, bocadinho da não, série. não, não, não me Não? lembro, não me lembro, não me lembro praticamente Então, nada. pronto. Eu faço só uns adereços. Depois, um filme de anime, salvo erro, Gonçalo. Qual é a coisa desse género? Confirmo, confirmo. Apesar de eu não ter visto. Mas é Ah, então anime. não. Tá bem, mas também não vamos falar de bonecada. Não, Não, não, está, a não, bonecada. hoje Isso é não é para bonecada. crianças, isso é para crianças. Aparentemente a bonecada, aparenta ser boa, mas eu Pois é, não é como a fui. série. A série é melhor que os Portanto, filmes. se é bom, não vamos falar. Pronto, ok. Exato. Deixa para algum outro episódio. Estamos aqui apenas divertir-nos, Sim, né? sim. Não é para Não informar. é para informar. Não é para Há educar. mais uma série de animação, mas essa muito fraca, feita por estúdios americanos. E esta, não sei se o Gonçalo sabia disto, mas sucede que ia haver um jogo na altura da PS3, uma cena assim, que depois nunca chegou a ser finalizado. Um jogo de Highlander, que chegou a ter um trailer, isso está no YouTube. Pareceu interessante, mas depois o projeto nunca avançou até à sua conclusão. Ou seja, Isso é o isto. quê? É o Highlander, The Path of Ramirez. Não, não tinha. Era mais uma Cloud. Estás a ver? Não era o Ah, Connor, não era o porque dois não Duncan. chega. Dois não Ok. chega, nem um terceiro. Ok. Mas nunca chegou a avançar, é uma pena. Mas o jogo tinha algum potencial. O que é certo é que este franchise, e agora vamos entrar mais em detalhe nos filmes, que é a grande obra, né? É que é um franchise que tem um conceito, a meu ver, fabuloso. Uma mitologia ou uma lore bem construída, com regras, com originalidade, mas que, e já acho que depois podemos falar um bocadinho melhor isto em detalhe, tirando no primeiro, e se quiseres na série também, nunca conseguiu, e de facto, ou para toda a gente, de forma geral, satisfazer as pretensões todas que aquele universo tinha. Isto agora de uma Portanto, maneira assim muito geral. atingir o potencial que tinha. Atingir o potencial que tinha. Um Epá. pouco como o Elder Postiga. Sim. Só que, lá está, com momentos de brilhantismo. Ninguém esquece o Quer dizer, penalti contra a Inglaterra. exatamente, exatamente. Exatamente. É possível, Mamalda lá em casa, Highlander e Postiga no mesmo episódio. É possível. Mas o Pod Bullet é isto. Bom, até assim. Como é que surgiu o Highlander? Muito simples, muito rápido. O argumentista do primeiro filme, de 1986, estava a visitar um museu de história antiga, um museu de história escocesa. E ao passar por uma daqueles figurinos grandes com os quilts, com toda a indumentária típica de um Highlander do século XVI, a ideia que ele teve foi, epá, e se uma pessoa deste tempo, de um Highlander do século XVI, com todas aquelas condicionantes todas, pronto, com aquele estilo de vida e tudo mais, estivesse no meio de nós, estivesse connosco, tivesse que continuamente ao longo dos séculos adaptar-se à realidade, né? E no fundo adotar identidades falsas e ir passando, no fundo, desconhecido, mas que já está cá há 400, 500 anos. Uhum. Mas repara que ele foi ao detalhe de pensar, epá, é que esse gajo ia ser mesmo parecido com o Christopher Lambert. Sim, sempre igual ao Christopher Lambert. Epá, sim, com a voz e tudo. Tudo, e depois, tudo. Imagina o Christopher Lambert a imitar sotaque escocês. Epá, não, isso seria estranho. Pois... Ou pior, ou um escocês, que não tem maneira de fazer outro sotaque, sim, a fazer de espanhol. Aliás, a fazer de egípcio, mas que viveu há alguns séculos em Espanha. Epá, isso seria ridículo. E um americano a fazer de um russo, mas isso pronto, já seria mais sim. Ele escreveu este guião, pá, era um projeto assim mais pronto, uma ideia que ele teve, escreveu o guião, aquilo foi avançando em 86 pelas mãos do realizador Russell Mulcahy, que até então era um realizador de, tinha um repertório muito interessante em termos de videoclipes, não era um realizador de feature films, mas já tinha alguma base. E surge o filme em 1986, sim, protagonizado pelo Christopher Lambert, um ator francês, e o Sean Connery, escocês, obviamente, e o Clancy Brown, que são assim as figuras do filme. Este filme, só antes da gente irmos já para os detalhes, o filme levou na boca quando saiu, em termos críticos, e não teve um grande sucesso em termos de bilheteira na altura, mas de repente aquilo rebentou. Tornou-se um cult film, pá. Fez montes de dinheiro e tornou-se uma coisa assim mais espampanante. Por isso é que houve, entre aspas, subsequentes sequelas e séries e tudo mais. E a banda sonora dos Queen, acho que isto toda a gente já sabe. Do primeiro. Do primeiro, sim. Do primeiro. Sim. Do primeiro e do quinto. Do quinto. Repara, a banda sonora do quinto... É tipo, vocês já viram no Alta Definição que a banda sonora é sempre músicas pop, mas em cover, sempre pelos mesmos gajos. Sim. Portanto, isso é a banda sonora do quinto filme. É tipo aqueles bares que não têm as licenças para as músicas originais e fazem versões de jazz daquilo. Sim, é muito bom. Sim, versões de jazz e a passar em Spotify sem ser premium. Exato, com os anúncios no meio. Pronto. Regras deste universo também são simples. Eles são imortais. A única forma deles morrerem é, efetivamente, ficarem sem cabeça. Eles só se tornam imortais depois de morrer uma vez. É aí que, em certos indivíduos, ativa a imortalidade deles. Mas isso não é muito bem explicado a quem é que calha, pois não? Não. A questão é deixado um bocado na neblina, como é que eles surgiram. Quem é que foi o primeiro? O próprio Sean Connery, a personagem do Sean Connery, Ramirez, quando o Connery lhe pergunta como é que isto surgiu, ele basicamente chuta para canto, é do género, ah, porque é que o sol está ali, percebes? Na altura fazia-se essa, eles não têm verdadeira noção da origem dos imortais, simplesmente sabem, foram ao longo do tempo foram aprendendo as próprias regras de como estar neste mundo. Uhum. Eles só podem combater um contra um, não pode haver mais do que uma pessoa no combate, não é? Não podem combater em terrenos religiosos. Eu acho que isto é uma daquelas regras que é uma questão de respeito. Epá, e depois tem mais umas, não vale a pena entrarmos aqui em detalhe. O que é certo é que quando eles morrem, ou seja, quando um imortal corta a cabeça ao outro imortal, recebe o que eles chamam do quickening. O quickening é uma espécie de... É receber, no fundo, a essência do guerreiro. Ou seja, a sua experiência, a sua... Experiência, conhecimento, etc. Conhecimento e tudo mais. É um bocado... É tipo, receber QI. Vou receber QI. E mais um conceito interessante para aqui para o jogo, que é o gathering. A ideia disto é que, e é o filme todo, o primeiro filme, faz esse build-up para eles, à medida que os imortais vão morrendo, não é? Ao longo dos séculos vão sendo desafiados em combate e morrendo, os últimos que restam, eles sentem uma atração, uma espécie de pool para uma terra específica, neste caso foi Nova York, onde os últimos imortais se juntam para a gathering e lutam pelo derradeiro prize, que no fundo é ser o único imortal e ter poder para além da imaginação. Ou seja, são coisas muito vagas. Exato. Daí, daí a frase icónica da saga do There Can Be Only One. There Can Be Only One, sim. Que o criador devia ter pensado em termos de filmes There Should Be Only One. A There Should Be Only One, sim. Mas repara, e agora podemos entrar mesmo em detalhe. Para mim, e eu sou um bocado fantasioso nisso, para mim só existe um filme. Tudo o resto são what ifs. A partir do segundo é então isso. Mas pronto, a gente já lá vai. O que é que vocês acharam do Highlander de 1986? Primeiro. Gonçalo, não sei se ainda estás acordado. É incrível. Deixa eu ver mais para a frente. Eu estava aqui a escutar com muita atenção e queria dizer umas breves notas que são o seguinte. O primeiro filme, ou seja, esta saga, se é que se pode chamar saga, precisamente porque a diferença do primeiro para os outros é tipo abismal, irrita bastante, porque é tipo tu ires, imagina, tu vais pela primeira vez ao McDonald's, por exemplo, e até gostas, e depois vais ao outro McDonald's, e assim que entras no McDonald's, eles dão-te tipo um pontapé na tromba, estás a ver? Tipo, é o serviço ao cliente. E depois, em vez do hambúrguer, tem tanto, como direi, cocó às colheres. Sim, e depois tentas ir ao outro e pronto, e vais a outros quatro e dizes, então, mas isto não era tudo McDonald's, é que o primeiro até foi muito bom. E é um bocado o problema aqui, que é, epá, eles conseguem, o mais difícil, que é muitas vezes das sagas de fantasia, aventura, ou que seja, muitas vezes o que é o mais difícil, ou o que acaba por ser aquilo que é mais desafiante, é tu conseguires criar algum tipo de sustentabilidade do universo e de setting, ou seja, conseguires criar um mundo onde conseguem acontecer lá coisas, pronto, digamos assim. E estabelecer esse mundo logo no primeiro capítulo da saga, exatamente, de forma, ou seja, interessante... Yeah. Ou seja, o sucesso de, sei lá, sagas tipo Harry Potter é que se tu agora quisesses fazer uma coisa qualquer lá, podes pegar num personagem que os alicerces e os pilares que sustentam aquilo tudo estão bem assentes e fazem todos sentido e estão todos explicados. Sim, a menos que sejas a criadora do Harry Potter e que estragues aquilo tudo. E não queiras, sim. E que decidas dar continuidade ao universo através do... Repara, tu crias 100 personagens e pegas num personagem que nem tem personagem, que é o autor de um livro de um personagem que ninguém quer saber. Exato. E depois fazes 8 filmes. Mas isso são opções. E portanto aqui acontece um bocado isso, que é o primeiro filme é muito nice, é muito fixe e obviamente que tem as características de um cheesy movie dos anos 80. Mas, e obviamente que tu não vais para ali como se fosses ver portanto, Império do Sol ou um filme mega dramático, vais para ali sabendo o que é que vais, e depois tu ficas tipo, isto é muito fixe e tal, isto é interessante. Sim, mas tu sabes o que é que vais, tu sabes. Exatamente. Bem o que é que vais. Não é uma crítica, é o que é, pronto, é como ir ver O Regresso ao Futuro, pá, não vais ali ver... Tu sabes ao que vais, pronto. E é um tipo de filme muito... com muitas características de 80s, pronto. E isso não é de todo um problema. O problema é mesmo a questão da continuidade daquilo. Mas espera, já lá vamos. Vamos só falar primeiro. Vamos por ordem, que é para... Sim. Eu gosto muito do primeiro, porque acho que... Epá, o herói é cool. Yeah. O sidekick Wise Old Sage é igualmente cool. O vilão é ainda mais cool. Pois é. Epá, e tudo aquilo... A banda sonora é bué da boa. Yeah, porque é praticamente um álbum dos Queen do Kind of Magic. Praticamente todo, quase tirando a Kind of Magic. O resto do álbum está lá todo. Mas que é referenciada, não é? E bem. Sim, é uma referenciada, exatamente. De uma forma muito subtil. Está bem, estás a usar isso com um termo depreciativo, mas é, obviamente não é subtil, mas está bem encaixado. Claro que não é subtil, é óbvio que não é subtil, não tem de ser subtil. É um cheesy action movie dos anos 80, obviamente que é mais in your face, é impossível, claro. Mas não é de toda uma crítica. Tal como a frase final dele e todas aquelas, aquela ida do, do vilão quando o gajo vai lá à igreja e tudo, tudo isso é mais in your face, é impossível, não é? Mas por isso é que tem piada, é precisamente porque ele é do tipo, isto não é suposto ser discreto, isto é mesmo suposto ser assim, e portanto tudo isso funciona muito bem. E depois tu acabas o filme e vês, ah, há mais, vou ver, e depois fazes, ah, então os outros são assim. E o problema é um bocado esse, que é tipo, como é que foram pegar numa coisa que o mais difícil estava feito? Era só continuar, estás a ver? Tipo, era só continuar, certo, podiam inserir, sim, um personagem novo ou outro, mas era continuar a ideia, continuar a ideia do, era... do time travel... Mas não há, não há necessidade, mas repara. Sim, está bem, mas também não há necessidade então de continuar. Não é isso, não é isso. Aqui, mas aqui é muito claro. O Connor ganhou o prize. Não há mais imortais. It's over. Ou seja, o próprio filme fecha aquilo que abre, o que é ótimo. Por isso é que eu acho, eu já lá vou à minha opinião sobre o filme, mas é só para dizer que não há necessidade, neste caso é literal, porque o filme acaba. Aquilo que é a história que o filme quer contar, it's fucking over. Sim, mas como acaba este, sim, também acaba, por exemplo, o Underworld. Como acaba... Não, não, bem, não. O Underworld deixa muitas threads abertas. Este não, este fecha tudo. Está bem, mas o Underworld também podia acabar que ninguém ia ficar tipo cheio de vontade de querer saber mais. Mas isso é, tá bem, mas isso é outra coisa. A questão é que o Underworld não abre muito mais coisas do que o Highlander, né? Para, muito, para muitos mais lados, porque tem mais personagens e tudo mais. Mas tu depois chega ao final do filme e dizes, olha, eu consigo imaginar onde é que isto pode ir, se houver mais. O Highlander, quando acabou, eu disse, pronto, olha, está feito, está-se bem. Pá, pronto, lá está, eu também acabei e disse, está-se bem, mas como soube que havia outros, pensei, fixe. Que é, lá está, é a mesma coisa que vês um Die Hard e pensas, olha, curti bué do estilo do Die Hard. Se houver mais, vou ver. Se não houver, também está-se bem, né? Ou seja, tu não ficas tipo, queres saber o que é que acontece... Ao McLean, tipo, não, até porque o filme, a ideia não é essa, mas sabendo que existe, que é o caso, uhum, né? Pronto, sabendo que os filmes existem, lá está, por exemplo, os Die Hards, claro que o 2, o 3, o 4 não estão ao nível do primeiro, epá, mas não é a diferença qualitativa que tens aqui, que é o primeiro filme é um filme, os outros nem o são, alguns, tipo, aquilo roça tipo o insulto, estás a ver? Ou seja, é tipo, era relativamente fácil fazer Highlanders 2, 3, 4 e 5 sem fazer também grandes filmes, se é que me faço entender. Podiam, uhum, ser só filmes ok. Pá, o problema é que eu acho que nem são filmes ok. É tipo... É, bem, a gente depois vai lá. Mas pronto. Iria. Pronto, o primeiro filme é um filme, como o Gonçalo estava a dizer, é um filme com princípio, meio e fim. Tem o seu fecho, mas abre a possibilidade de continuar a explorar o universo. Mas pá, eu tenho um problema que é transversal à maioria da saga, que é o Christopher Lambert. Pá, eu não consigo. Não, não gostas? Pá, não. Desde aquela cara que parece um boneco de cera, aquela voz que eu não sei onde é que ele foi buscar aquilo... não, nem sequer vou falar da tentativa de sotaque escocês. Ah, tá bem. Sim, pronto, isso é um pequeno detalhe. Mas pá, eu tenho mesmo ali um problema com o gajo. Sim, eu também não morro de amor, sinceramente. Pá, olha, e acho que mesmo assim no primeiro é onde a coisa é mais aceitável. Sim, sem dúvida. Mas isso, lá está, não sei se tem a ver com ele, se tem a ver com a qualidade do filme ou dos outros filmes. Sim, pois é tudo. E depois tenho uma grande alegria no quarto filme, que é quando ele de facto, pá, falece. A gente vai andar à batatada. Dá-me uma grande alegria e vou explicar já porquê, porque eu sempre gostei muito mais do Duncan. Pronto, do é que, aqui que eu do, saio. Do, então do vá. Connor. Pronto, para já o ai, como é que é? O Paul Alfred. Adrian Paul. Alfred. Adrian Paul. Paul Alfred. O Paul Gascoigne. Sim. O Adrian Paul tem mais ar de... de imortal. depois, ele tem ali mais acting nele, pá. Ele, ali até vou... Então... Não concordo com nada, mas continua. Ok, não, então não vou dizer, senão sou assassinado aqui. Mas acho que ele é mais um Highlander do que o Christopher Lambert. Pronto. Agora, posso fazer uma pergunta? Okay? Porque isto vai dar vai também explicar bem por onde é que a gente vem os dois deste ponto. Sim. É que tu, se calhar, a tua primeira interação com esta saga, ainda que se calhar não de uma forma tão, tão séria, foi a série. Exatamente, que vi aos fins de semana. Da TV. Que é protagonizada pelo Duncan, pelo Adrian Paul. A minha interação com Highlander foi sempre este. Ou seja, a série, claramente... Então é um filme. A tua interação com o Highlander é um filme. É um filme, exatamente. Por isso é que tudo o que vem a seguir, em termos lógicos, me faz confusão, estás a ver? Yeah. Quando eu vi este, pronto. Eu depois soube que havia sequelas, já sabia, né? Já dois, três, quatro, sei quê. Porque eu não estava cá em 86. Mas a questão é que... quando soube que havia sequelas, eu fiquei, mas como assim? Ah, deve ser tipo no passado, estás a ver? Tipo, imagina, episódios da vida do Connor, mas no passado, não é Marte, certo. Mas pronto, a gente já lá vai. Muito certo. Deixa-me só terminar. Eu lá está, em miúdo, eu não, obviamente, praticamente não me lembro de nada, mas em miúdo via a série. E agora, quando me preparei aqui para o episódio, lembrei-me que gostava da série e provavelmente vou rever a série e até sugiro que faças o mesmo, porque há mais lore que é explorada na série e não são só aquelas personagens de merda que depois aparecem no 4 e no 5, como o Mathos. Que desperdício. Exato. Mas isso também tem a ver com a enorme qualidade dos filmes. Mas ainda assim, pronto, o primeiro é o primeiro. E depois eu hoje sinto-me confortável a fazer um ranking, mas já lá iremos. Já lá iremos. Ok? Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao primeiro filme. Eu ia só dizer que eu consigo perceber essa questão do Connor versus Duncan, no sentido em que eu acho que o Connor... Espera, o Connor é o Lambert, certo? O Connor é mais Highlander, ou seja, o personagem... é mais interessante, ou bem, pelo menos o mais interessante é um pouco vago, porque ele é bem explorado num filme, os outros nem por isso, mas pronto. O outro eu acho que tem de facto mais pinta de, ou seja, como o outro eu gosto mais do ator, e acho que também tem um acting melhor, o personagem depois parece mais credível, mas pronto, eu, por outro lado, o Connor é que é o the real thing, mas eu consigo perceber essa dualidade. Pronto, deixa-me também fazer os meus pontos. Eu, pessoalmente, eu falo de uma zona mais de fanboyismo, porque eu acho... o Highlander, o primeiro Highlander é um dos meus filmes preferidos. Este, portanto, que a gente está a falar agora. É por isso que eu levo tão a sério depois do que aconteceu. Ou seja, tu és fanboy de um filme. Sou fanboy de um filme, sim. Completamente. Okay. Mas novo nível de fanboy. Não, mas é aquele fanboy de... isto podia ser mais do que... Pronto, mas não foi. Lá está. Agora estás a dizer que podia ser mais? Tu acabas de ver este filme e... Mano, eu consigo imaginar N filmes sobre o Highlander, que não no presente, tipo no passado, estás a ver? Porque sempre foi a parte que mais me interessou no Highlander, era o constante back and forth entre o presente e situações do passado que eles... correlacionam. Era o que eu estava a dizer, mas que tu estavas a dizer que não precisava. Não, o que eu estava a dizer era que depois do Connor ganhar o prize, no final do primeiro filme, não há história para a frente. Quanto muito há história para trás. É. Sim, tudo bem. Sim. Pronto, ou outros Islanders para explorar, pronto. Sim, exatamente. Porque há ali 4 séculos, né, que nós não sabemos nada. Sim. Pronto. Mas ok, o que eu queria dizer é que eu acho que este é um, e digo mesmo sem problemas, acho que é um perfect 80s movie. É um clássico. Porque este filme tem tudo o que, nos anos 80, pá, resultava muito bem. Que hoje em dia, se quiser, está datado, como quiserem. Mas que na altura resultava muito bem. Tinha uma banda sonora icónica, assim, de Queen. Nem vale a pena, pá, descrever mais. É tudo muito bom. É capaz até de ser o melhor álbum deles. A gente falou dos Queen já há uns episódios atrás. Lá está. E agora, enquanto a posição em relação à Iria, eu gosto muito do Christopher Lambert. E eu acho que... para mim a personagem do Connor é super interessante. E eu acho que ele está bem. Ele obviamente não é escocês, o sotaque dele é quase tão mau como o Kevin Costner a fazer de Robin Hood, mas, é pá, tirando essa parte, que eu desculpo essa cena. Ah, sim, mas isso não é um problema. Ele isso é miúpe, não. Uma coisa engraçada, o Christopher Lambert é miúpe, e ele, ou seja, ele, nas cenas de combate de espadas, não sei o quê, o gajo tinha um problema do caraças, estava sempre a aleijar-se por causa dessa merda, e às vezes quando ele está a olhar na câmara, em algumas pessoas vê-se perfeitamente que ele não está a fixar, estás a ver? Basicamente como os miúpes faziam, é uma coisa engraçada, que eu soube mais tarde. Mas eu gosto muito da personagem dele, e pá, eu acho que o gajo está bem no papel. Bem o suficiente para... Ele faz todas as partes bem, para mim. Quando ele tem que ser sério, o gajo é sério. Quando o gajo é engraçado, ele para mim vende muito bem. Eu gosto muito da cena em que ele vai à casa dela e ele descobre logo a pistola e o gravador. E ele depois está basicamente o resto da cena em modo cínico a gozar com ela. Epá, eu, para mim, e além disso é um herói super, para mim, carismático. Porque durante o filme todo eu estou... A torcer por ele, eu estou interessado na viagem dele, eu não estou-me a cagar para a personagem principal. Mas, e o Ramirez também está excelente, o Sean Connery, mas quem eu acho que rouba este filme, e a gente tem que dar algum, temos que falar disto, é o Clancy Brown. Porque é assim, vamos lá ver uma coisa. O Clancy Brown, para já tem aquela voz que é absurda, quer dizer, ninguém tem aquela voz. Aquilo não é adulterado, aquilo é a voz dele, ninguém tem aquela voz. Depois do gajo tem uma presença física no filme que é também assustadora. E a personagem, se vocês forem a ver, ele aparece pouco, entre aspas, mas sempre que aparece é de um domínio em todas as cenas, seja com a prostituta, tudo o que ele diz é ouro, tudo o que ele diz é ouro, e epá, é um vilão daqueles mesmo, nunca cansa, estás a ver? Normalmente este tipo de filmes precisa de um grande vilão, mas tu estás à espera era que ele morra. Tu aqui, neste caso, estás à espera que o gajo dure mais. Aparecem mais cenas. Epá, porque a presença dele é brutal. E também acho que seja o único vilão de jeito da saga. Isso é discutível. Já lá vamos, sim, é verdade. Começam todos por capa. Foi uma coisa engraçada. Eu não sei se foi de propósito, se calhar foi. Mas todos os vilões têm capa no nome. No, nos, não nos sei, filmes, eu acho, pelo menos. Eu acho que a saga foi tão bem planeada que isso é capaz de ter sido coincidência. Falar só de uma nota de realização, o Russell Mulcahy, como estávamos a falar, vem do background de videoclipes. É pá, eu acho a realização deste filme, pá, para já, eu acho que isso podemos concordar, milhas superior à dos outros filmes, mas sem Sim. grande dificuldade. Sim, ele tem transições aqui de imagina, de presente para o passado, presente para o passado, assim, aqui, com visuais extraordinários. Eu nunca me esqueço daquela do aquário, que ele passa do aquário em Nova Iorque para o fundo do mar na Escócia no século XVI. Pá, e é seamless, é de uma imaginação incrível. Bom, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é ser melhor do que os outros. O nível de bajulação para... Outra coisa, acho que é só melhor que os outros. Coisa é ser extraordinário. É muito bom. Se tu me disseres... O episódio é sobre o quê? O Breaking Bad? Exato. Tu só falas de três coisas. Não há filme melhor que o Apocalipse, não, mas podes falar de outros, não é? Sim, mas lá está. Daí a realização ser extraordinária. Mulher, é extraordinária neste contexto, neste tipo de filme. Lá está. Não é o Padrinho, não é? Acho que isto é declarado. Isto não é o Padrinho. Pronto, acho que podemos concordar em dizer que este é o único que foi realizado. Pois. Sim, o outro foi processado. Pronto. Pronto, entre ser realizado a ser extraordinário, enfim, quer dizer, o Kung Fury também foi realizado de forma muito competente. Bom, não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar. Eu sei perfeitamente. É bem fixe. Correto. Não me lixe. Pronto. E não é extraordinário. Não é extraordinário, diverte bastante. Atenção, obviamente que a palavra é exagerada, mas é no contexto de que... Ah, ok. Repare, para mim não, o Robin Hood também é extraordinário, mas não é, obviamente não é melhor que o Apocalipse Now. A questão é que dentro isso deste também género... É também é verdade, tem o Alan Rickman e o Apocalipse Now não tem. Exato. Dentro deste género, de filmes de fantasia, action-adventure... Pá, e sobretudo naquela altura, até ao advento. Sim, mas até ao advento do CGI Fest, eu acho este filme muito bem conseguido a nível visual, porque a maior parte dos efeitos que estão aqui colocados, tirando aqueles dos quickenings, são practical. tantas sim. transições e tudo mais, isto não era, hoje em dia é estalar os dedos. Na altura era preciso imaginar criar este tipo de ambientes. Certo, epá, sim. Tem o mérito por isso. Tem. E repara, eu não sinto, obviamente o filme não é caro, ou seja, tu não vês grandes coisas. A batalha na Escócia são meia dúzia de gatos pingados. Ou seja, não é tipo como hoje em dia. Mas eu nunca sinto a falta de orçamento neste filme. Eu sinto que o filme fez aquilo que queria, que contou a história que queria contar. Sem perder em lado nenhum. Pronto. Por isso é que, lá está, para mim é redondinho o filme. Agora. Pronto, mas daí, lá está, daí é extraordinário. Pronto, enfim, vá lá. Desliga o fanboy um bocadinho. Sim, desliga lá isso. Eu gosto mesmo muito deste filme. Pronto. Mas repara, o Helder Postiga também é extraordinário porque marcou aquele penalti à Inglaterra em 2004. Repara. Mas eu só vi isso. Portanto, é extraordinário. Eu não vi mais nada da carreira dele. É certo. Não, eu também não. Eu, a partir de agora, que vamos falar do resto dos filmes, eu, para mim são todas coisas que, pá, pronto, aconteceram, mas não são canon. Portanto, vamos já... vamos então... Como é que isso se chama? Highlander 2, né? É. The Quickening é o seu nome. Este filme veio 4 anos depois, não, desculpa, 5 anos depois, ou seja, em termos de timing também é perfeito, porque normalmente um filme é bem sucedido, né? Tu fazes sequela tipo, no ano a seguir ou 2 anos depois, estes optaram por fazer 5 anos depois. Tu vês logo que há aqui um timing perfeito. É também realizado pelo Russell Mulcahy, se bem que eu acho que foi com uma arma apontada à cabeça. O que é que sucede neste filme? Iria, podes contar, por favor, que eu não consigo, eu estou a ter uma embolia neste momento. Epá, nem eu sei muito bem, porque eu estive muito confuso durante o resto da saga. Então, houve ali qualquer coisa na camada do ozono e sabe-se lá porquê o Connor deve ser doutor médico de medicina e de física nuclear e astrofísica. E ele ajudou a construir, pá, uma cena que estava a cobrir o planeta, mas isto é estranho porque o gajo depois vai ao topo de uma montanha que nem parecia assim tão alta e já não havia aquela merda. Tu fica mal disposto. Pronto, eu não sei muito bem o que é que isso tem a ver com o vilão do Karate Kid com Hilary Swank e o vilão do Liberty Willy, que, pá, convenhamos, é a melhor cena do filme. É ele. O que estás a falar é do General Katana. O General Katana, sim. Com capa. Com capa. Pá, é a melhor cena do filme. Eu só está, eu, repara, eu não desliguei a televisão só porque ele estava lá. Porque senão eu não tinha visto o resto do filme. Ele está-se a divertir e eu acho que nunca ninguém lhe disse que a câmara já tinha parado de filmar. Eu acho que ele continuou sempre a divertir-se. Sim. Agora, consegue explicar o que é que levou o Christopher Lambert e o Sean Connery a assinar um contrato para fazer um filme... uma sequela direta do primeiro, em que todo, como é que eu ia dizer, toda a construção daquelas dos personagens, toda a lore daquilo que é Highlander é destruída em prol de uma narrativa tipo cientologia em que os imortais são, no fundo, aliens do planeta Zeist. Bom, a minha explicação para isso é, em termos de Sean Connery, os castelos na Escócia não são baratos de manter. Verdade. Relativamente ao Christopher Lambert, pá, não sei, dívidas de jogo, pá, não sei. Um divórcio para pagar, coisa assim. Talvez, sim. Eu não sei por onde ir. É isso. Eu não sei... O que é que o Sean Connery está a fazer naquele filme? filme entre aspas, não é? Sim. Porque repara, ele aparece no filme a dar um workshop. Sim, ele aparece no filme a meio de uma peça, a meio de Shakespeare. Ele, portanto, faz um. Não é um fotobomb, mas é um playbomb à peça. Depois sai dali e vai parar, portanto, a uma cidade que ele também não sabe onde é que é. Ele está com o traje da época dele. Arranja maneira de vender um dos brincos para ter um fato à medida feito e uma limusine. Eu neste momento já estou a querer. Não, espera, é que não acaba aqui. Porque eu ele, sei, o problema é esse. Porque ele depois ele diz: ah, eu tenho uma longa viagem a percorrer, mas ele não sabe onde é que está, nem para onde é que vai. E aí, repara, tudo o resto eu estava a papar bem, só que isto chateia-me. Ah, isto aí chateia-me. Tu estavas a aguentar, pronto. Ah, mesmo, perfeitamente, então, man, é o Sean Connery, com rabo de cavalo a vender um brinco. Eu na altura disse ao Diogo, isto é o equivalente ao George Clooney sacar do cartão de crédito do Bat Credit Card no Batman sim, and Robin. Que é o melhor Batman. Que é o melhor Batman, sim. Fazer um leilão para ficar com o Uma Thurman. Uau! Eu sinceramente, eu acho toda essa descrição melhor do que Imortais no Planeta Zeist. Que vêm para a Terra. Se, repara, claro, obviamente eu também preferiria ficar com uma Thurman do que lá isso. Está, lá está. Pronto. O que aconteceu aqui, eu acho que desafia um bocado. A gente parece que é mau, mas acreditem, é pior. Porque a existência deste filme desafia toda a lógica de aquilo que é uma sequela. Sim. Porque uma sequela pressupõe, à partida, para já uma continuação dos eventos do primeiro filme, que, como já falámos, sim, podia não existir, mas vamos depreender que era necessário, e então continuava esses eventos. O que este filme faz não é isso. Este filme redescobre, ou melhor, redefine tudo o que era criado e estabelecido no primeiro. Os imortais vêm todos de um planeta, que era Zeist. Esse planeta, os imortais depois são colocados no planeta Terra for some reason, e existe, portanto, uma camada do ozono, existe um escudo protetor da Terra, que é desenvolvido pelo Connor e por um grande amigo dele que tu não sabes quem é. Exatamente. Ignorando tudo o que aconteceu no primeiro filme, basicamente, inclusive o facto do Ramírez estar morto, que acho que é um pequeno detalhe, no fundo é um pequeno detalhe. Epá, isto foi de tal maneira estúpido, e não há outra palavra para descrever, é de tal maneira estúpido o que aconteceu a este filme, que fizeram uma versão subsequente, que é a Renegade Version deste filme, em que retiram em edição todas as menções ao planeta, Zeist e aos imortais virem do espaço, e mesmo assim é mau. Ou seja, imagina, tu retiras grande parte de que torna o filme mau e o filme continua a ser estúpido. Sim, mas repara, isso tu estás a dizer, tu estás com o boné de fanboy. Deixa-me dizer-te uma coisa, o filme já era mau, o filme ia sempre ser mau. A partir do momento em que tu tens um escudo protetor desenvolvido pelo Connor McLeod para combater a camada do ozono, ou para proteger da camada do buraco da camada do ozono, numa saga que é sobre cortar cabeças e ganhar poderes com isso e ter assim uma trovoada jeitosa quando isso acontece, epá, não funciona. O que é que funciona neste filme? O General Katana. O General Katana. Eu acho que fazia falta a este filme uma baleia, uma orca. Caso. Ok, isto ir assim para o Moby Dick. Não, porque depois também fazia falta um puto órfão. Olha. Ser adotado por uma família bué simpática, mas tu, como és um puto órfão, tens de ser um otário. Pronto, mas sabes, o que tu estás a dizer podia adequar-se a este filme, porque nada faz sentido neste filme. Portanto, claro. Era, claro. era colocar e, só elementos. Porque imagina que este puto órfão, que depois até acaba por fazer amizade com uma orca, tornava-se um corporate bastard que tem... Estás a ver aqueles bonecos bué da creepy que têm os dentes todos de fora e que tem, só mexe a boca de uma forma muito... muito... assustadora. Assustadora, sim. Sim. Aquelas marionetas. Portanto, imagina esse puto torna-se nesse gajo e depois acaba por matar o amigo do Connor que o ajuda a construir o escudo protetor. E pronto, sabes que ele é amigo do Connor porque eles dizem que são amigos. Eles dizem. Eles perdem esse tempo. Sim. Na verdade, isto era mesmo só para referenciar. Quem é aquele Pokémon que está ali? E porquê é que ele fica amigo do vilão do Liberty Willy? Este filme cria mais questões do que responde. E não é necessariamente uma coisa boa. Não é tipo mistérios. É o amontoar de coisas estúpidas que vão acontecendo em sequência. Quer dizer, as várias perguntas que surgem ao longo deste filme... na verdade é sempre a mesma pergunta, que é porquê que isto aconteceu? Porquê que isto foi feito? Eu andei na Deep Web a tentar perceber a motivação por trás de fazer uma coisa destas e ainda não há uma resposta concreta. Porque as mesmas pessoas que fizeram o primeiro, tirando o argumentista. O argumentista é outro, mas todas as pessoas envolvidas no primeiro filme se calhar estavam... faz diferença aí, não? Sim, mas pronto, geralmente nas sagas não escreve sempre o mesmo. Ou seja, se houvesse uma ideia para uma sequela normal, né? Portanto, com lógica, não precisava ser o mesmo gajo a escrever. Não, mas... claro que não. Isso funcionou tão bem em Star Wars. Lá está. Olha, um exemplo perfeito, verdade. Mas toda a gente, excepto o argumentista, estavam aqui. E quem quiser mesmo ver uma coisa abismalmente má que... quase que singularmente destrói a possibilidade desta saga alguma vez ter sucesso, é ver o Highlander 2. E a música é do Stuart Copeland, que, para quem não sabe, é o baterista de Police. Pronto, ninguém quer saber disso. Vamos passar para o número 3. Pronto, o número 3 tem 45 mil títulos. Eu vou dizer uns quantos. Não. Highlander 3, The Sorcerer, Highlander 3, The Magician. Highlander 3, The Final Dimension. Este filme nunca mais... Os títulos nunca mais acabam. A questão é como é ao filme. É como ao filme. Este faz aquilo que o segundo também faz. Mas ao contrário, que é... O segundo apaga a existência do primeiro. Sim. O terceiro apaga a existência do segundo. Uhum. É uma saga em constante estado de amnésia. Não deixa de ser curioso. Porque para mim o terceiro é exatamente igual ao segundo. Não! Epá, Zé, foda-se, cala-te. É exatamente igual ao segundo, só que sem o escudo protetor, sem o facto que muito relia o Diogo de eles virem do espaço, e não tem o gajo do Liberty Willy. Tem o Mario Van Peebles. E tem a melhor cena de toda a saga do Highlander. Que é um tutorial de como utilizar um preservativo. Verdade. De certo, sim. É a melhor cena do filme. Que só eu vou dizer, não é de todo a pior cena do filme, para mim. Porque não é para pior, mim é a melhor sentido. Cena do filme. Isso é a melhor cena do filme. Foi o único momento do filme em que eu genuinamente ri-me. Não foi aquele rir de, isto é de estúpido. Foi mesmo, eu achei bastante... dado o contexto, a piada. Portanto, sim. Pensei, sim, além da parte lúdica. Sim, é educativo. Um institucional, sim, educativo. Uhum. Sensibiliza para a utilização destas práticas. Eu ia só dizer, Iria, tu cometeste uma imprecisão pequeníssima, que é, este filme não é igual ao segundo. Este filme é, e em termos mesmo de direitos comerciais e direitos de autor, este filme é literalmente o primeiro filme. Aliás, há sequências, há momentos no filme em que tu podes meter um e o outro ao mesmo tempo. Eles têm as mesmas cenas e tanto quanto sei foi, entre aspas, de propósito. Ou seja, só acrescenta a parvoíce. Eu acho que este filme não é tão mau como o segundo, mas também, quer dizer, a barra estava lá em baixo. Sim, mas também não subiu muito. Não, mas é uma, atua como uma sequela. havendo essa questão, havendo, atua como uma sequela do primeiro. Ou seja, somos informados que afinal o Connor McLeod não ganhou o prize porque havia um feiticeiro chamado Kane, lá está, que estava congelado, qual Capitão América, e não pôde participar na Gathering porque, por motivos de congelamento. Portanto, ainda havia um imortal no mundo para, obviamente, desafiar o Connor para o prize. Não faz sentido, é estúpido. Repara, isso é a coisa mais preguiçosa. Ou seja, se continuássemos nessa linha, no Highlander 4, não é? Portanto, a seguir, em vez de ser o Kane, era o Austin Powers, que também tinha ficado congelado. Lá está. E assim há sequelas até uma pessoa se fartar. Exatamente, porque enquanto tiver espaço no congelador, podes ter mais vilões. Mas este filme tem elementos que tornam-no um bocadinho mais suportável, a meu ver. Por eu acho favor, que é um elucida-me. Sim, sim, sim. Eu vou dizer. Sim. Primeiro. Realização extraordinária. Performance irrepreensível de Mario Van Peebles. Por acaso é, né? Mas é no outro campo. É o nível de um verdadeiro Joaquin Phoenix, sim. Sim, é no outro campo. A questão é, para já o Mary Van Peebles eu acho que está absolutamente espetacular na medida em que come o cenário todo o filme durante as duas horas. E personagens a comer o cenário é, neste tipo de filmes, é, o que é que um gajo pode querer mais? Mas porque ele e não o ai pá, é que eu nunca sei o nome do gajo. É o Ironside, né? O Michael Ironside. Michael Ironside, o Katana. Ah, o Katana, sim. Porque o Van Peebles e não o Ironside? Não, atenção, eu gosto de... Aliás, os vilões do Highlander, o único que é mesmo um vilão a sério, bem escrito, é o primeiro. Mas a partir daí, os outros todos são tão over the top e tão completamente ridículos e os atores estão-se a divertir tanto a fazer aquilo que eu não consigo não gostar de nenhum. Eu acho que isso é tudo fantástico. Pronto, ok. Mas neste eu acho que o gajo tem algumas lines engraçadas. Ele está-se claramente a divertir, o Van Peebles. E o filme é mau, mas a existência dele neste registo ajuda a coisa a ser um bocadinho menos dolorosa. Olha, fanboy, diz-me só aqui uma coisa. Diz-me só aqui uma coisa que me está a fazer muita comissão desde que comecei a ver o Highlander 3. Não era suposto eles não poderem ter filhos? Sim. Ok, visto o Highlander 3. Percebes porque é que não existe sequelas? Isto é um what if scenario também no par 3. O Diogo diz, eu não gosto dos outros, mas está, não consegue não elogiar alguma coisa. Epá, filme eu não mal gostei do nada do 3, para mim não existia. No entanto, os atores vão se divertir muito. Não, o que eu estou a dizer é que, como eu não sou o Rei Charles e vi o filme, ao olhar para este filme consigo dizer que este é léguas superior ao segundo, não sendo um bom filme. Eu fiz léguas, questão de dizer isso logo aí. Léguas, extraordinário. Extraordinário, pois o segundo. Bem, mas até começa por fazer-se mínimo sentido e não gira à volta de aliens. Já começa, logo por aí já está a ganhar. E o filho é adotivo, iria, só para que seja completamente esclarecido. Está bem, está bem. Tanto é que o filho, como deves reparar, não é muito parecido com o Connor, nem com a suposta mãe. Mas pronto, seja como for, a outra coisa boa que o filme tem, e são só duas... Lá está. É que continua a fazer coisas engraçadas com o voltar ao passado. Ou seja, as sequências que são em várias alturas da história, mas isto é uma coisa que foi sempre, tirando no segundo, vai acontecendo em alguns momentos, que é situações no presente espelhadas com situações do passado e tudo mais. Eu, essa parte e as sequências em si, por exemplo, na Revolução Francesa, eu acho, por exemplo, que são sequências que são bem conseguidas e estão... trazem algum tipo de character development à personagem do Connor e àquilo que ele foi passando ao longo do tempo. Essas pequenas coisas, obviamente não fazem o filme bom, mas há uma diferença entre ter isto e não ter nada. É basicamente só isso. Portanto, sim, as coisas boas... E a cena dos preservativos. Querem acrescentar alguma coisa ao terceiro? Eu acho que é um filme que está a léguas do... Não está a léguas. é ligeiramente melhor que o segundo. Mas sinto que o segundo é facilmente das piores coisas que eu já vi. Epá, o segundo entra mesmo num top 10, top 20 de piores filmes que eu já vi. Dizer que o terceiro é melhor, epá, não é um grande elogio. Portanto, o terceiro é só bué da mal, pronto. Epá, e porque continua a nada fazer muito sentido e continua a ser... Epá, não sei, tanto o segundo como o terceiro... Bem, todos, excepto o primeiro... Para filmes de aventura e de fantasia, epá, são bué aborrecidos. São bué aborrecidos. Porque mesmo que um gajo... Sei lá, há bocado falaste de... E não tem nada a ver. Filmes como o Robin Hood, ou quer que seja. Pois é, discutível a realização, whatever. Mas, independentemente de tudo isso, o filme agarra-te minimamente. Epá, é uma aventura. Tem um personagem, tem um vilão. Tem uma história, mesmo que seja muito básica, de... o vilão ser morto no final pelo herói e uma princesa pelo meio, whatever, tu papas aquilo. Isto aqui é tipo... É pá, é muito boring. É tudo muito boring. E, portanto, é isso. É, não é? E eu não sei quem é que teve a ideia de tornar este filme inclusivo, porque tu passas de teres o Wise Old Sage no Sean Connery, que, epá, tudo bem, batia na mulher e não sei o quê, o pessoal papa isso, mas era um gajo com carisma. E agora tens um gajo asiático sem personalidade jurídica nenhuma, que falece, tipo, em 10 minutos. 15 minutos. Sim. Pronto, também tens um vilão que não é caucasiano, finalmente. Já há muito que se esperava isto. Há muito que se esperava isto, mas eu tenho de pôr este filme no mesmo patamar do 2. Porque não há... Não só não há aqui nada, como há uma grande tentativa de tornar este filme parecido com o primeiro, mas no fundo ser igual ao segundo. E isso é, portanto... preguiçoso, incrível. É incrível, é preguiçoso e é tudo o que eu não gosto de um filme. Só para também, para quem... Obviamente, está a precisar de uma pausa, tá? As pessoas não vão ver nenhum destes filmes, mas só para terem uma noção... Se houver alguém corajoso. Este filme é de tal maneira parecido com os anteriores e é de tal maneira preguiçoso que... O mesmo tipo de plot points são utilizados e, epá, e só muda mesmo a personagem. É. O vilão rapta a pessoa próxima do Connor no primeiro filme, a namorada, neste filme, o filho adotivo, faz personagem raptada fazer uma viagem de carro em que eles fingem conduzir e a pessoa vai aos gritos durante 2 minutos. É exatamente a mesma cena. Ininterruptos. Ininterruptos, sim. Há a obrigatória cena de sexo em que Connor revela que é imortal e a seguir a cena de sexo começa. É literalmente a mesma cena do primeiro filme. E do segundo. E do segundo também. Há o primeiro embate com o vilão que acaba mal para o Connor, tal como no primeiro e tal como no segundo. Ou seja, o guião só mudou, é quase um puzzle, só tirou o nome das personagens e meteu outras. É exatamente a mesma coisa. Não, porque os puzzles até dão um bocadinho de luta. Isto aqui foi mesmo o controle H. É, exatamente. É, find katana... Replace with Kane. Pronto. Exatamente. Mas o giro de ver isto é que quando se acaba o filme, tu ficas com aquela ideia, mas como é que é possível? Ou seja, como é que se engana as pessoas desta maneira? Como é que se faz o mesmo filme com outros nomes e com outras coisas? Epá, e faz-se passar como uma sequela. Estás a ver? Como é que assim, é? Eu não vi, não vou ver. Mas a única coisa que eu espero é que este filme não tenha feito dinheiro. Fez. Pagou-se? O filme pagou-se. É pá, isso é que é chato. Lá está. Isso é que é por isso que tens a maravilha que vem a seguir. Não, calma. Para mim, agora vem um pequeno pico de qualidade aqui. Atenção. Ah, vamos ao quarto, é? Vamos ao quarto. O quarto filme... já me está... Estou a ficar mal disposto. Isto, bom, o... então deixa-me falar do quarto filme. E nos pontos positivos do quarto filme. Okay. Primeiro ponto positivo do quarto filme. Introdução do Duncan. Ou seja, há aqui um mix entre os filmes e a série que já decorria. Uhum. Pronto, e o Duncan é uma personagem, como disse, mais heroica, ou o gajo tem mais pinta de herói do que o Christopher Lambert. Eles coexistem, o que é giro, têm uma boa relação, o que é giro também. O vilão, a meu ver, o background do vilão é muito mais interessante do que o gajo do Liberty Willy e o Mario Van Peebles, mais que não seja porque tem uma ligação à personagem, uma ligação direta no passado do Connor. Portanto, há ali qualquer coisa. Tu importas-te ali com qualquer coisa. E depois tens a outra parte de... O Connor deixa de ser o herói, transita de ser o herói, para passar a ser o Wise Old Sage, que, portanto, falece. E isto é uma tentativa mais ou menos bem conseguida de haver uma progressão na saga. Porque, pá, se tu tivesses muitos mais filmes com o Christopher Lambert, iam ser todos iguais, iam ser copy-paste do primeiro. E aqui eles tentaram fazer alguma coisa diferente. E já por aí há mérito. Não é que eu não discorde do que tu estás a dizer, porque faz sentido. Ou seja, este filme não é narrativamente estúpido. Ou seja, é mais filme. É mais filme. Pronto. É mais filme e é coerente. Que é uma palavra que não é muito usada neste franchise, né? Certo. É coerente. E eu até consigo perceber aquela, em termos metafóricos, a passagem do testemunho para o Duncan MacLeod, que protagonista da série, exatamente, que é primo do Connor MacLeod. Eles estão separados por acho que é um século ou dois. Sim, séculos, coisa assim. Também pertence ao mesmo clã. E mesmo a passagem do Connor MacLeod para o tal Wise Old Sage, até por uma questão de idade, não é? do Christopher uhum. Lambert, faz sentido e é, mais uma vez, coerente. Onde eu discordo de ti é porque eu acho a personagem do Duncan MacLeod sofrível. Mas eu vou tentar explicar porquê. Eu também vi alguma parte da série que se materializou para aí umas temporadas, não vi tudo, mas conheço o suficiente da série para ter uma fundamentação, e eu não acho, pá, acho o personagem do Duncan MacLeod completamente, para mim é o primo, é tipo, olha, este agora a saga, quem vai pegar na saga é o primo, não acho a personagem interessante, mesmo na série não achei, acho que ele era um veículo para outras personagens que estavam lá à volta. Sim, ele é protagonista. Mas há protagonistas que da conseguem... viagem do herói. É verdade, mas há protagonistas que conseguem carregar a história sem que o que está à volta deles se torne mais interessante do que eles. E eu aqui neste caso, o Duncan MacLeod, embora no filme, neste filme, eu acho que ele está sólido, está mais sólido do que na série até, eu acho o ator não tem carisma nenhum. Eu acho o Adrian Paul um gajo que faz boas stunts. Mas enquanto ator, eu pessoalmente gosto mais daquilo que o Christopher Lambert dá à personagem do Connor, porque eu também gosto mais da personagem do Connor. Ou seja, o meu único problema com o filme... Tudo baseado num filme. Mas não é só... Eu percebo o que é que queres dizer, obviamente. É só baseado num filme e a série tem muito mais episódios, tem muito mais character development do Duncan e tudo mais. Eu percebo. Mas também é verdade que é só à base de um filme, mas é o filme. E é para mim é o filme que não precisa de mais nada, porque a história era aquela. Ou seja, para mim, o Duncan MacLeod parece-me acrescentar por acrescentar. Ainda que, e agora vou dar razão, A personagem do Bruce Payne, que é o vilão, o Kel, lá está. Kel. O Kel, mais uma vez, com cabo. O Bruce Payne, na senda dos últimos vilões, é pá, está. É, quer dizer, está com o meu cenário. Aquilo é ótimo. Ele olhar para o Duncan e dizer I'll call you, é com um ar completamente aquele overacting. Lá está, sim. É queijo bom. Uhum. Eu isso também gosto, eu também consigo apreciar. Por isso é que este causa-me impressão, porque tem coisas lá, como tu disseste, que funcionam muito bem, epá, mas tem outras que eu não consigo levar a sério, não consigo aceitar dentro desta lógica. Mas sim, epá, pronto, não, ao menos este é coerente, já não é mau. Tu viste este filme, Gonçalo? É verdade, o filme chama-se Highlander Endgame, portanto, Avengers, sim, paguem. Sim, paguem, arrotem. A rota para cá. Eu tenho a dizer que este filme tem a vantagem, face ao segundo e ao terceiro, de ser o primeiro, desde o primeiro, que eu também acho que pode ser um filme. Porque continua a ser todo ele muito podre no sentido de, epá, do acting, da realização, de, epá, pronto, tudo aquilo continua na qualidade muito baixinha. Mas, precisamente, esse rasgo de luz de a história ter um tipo de... O filme dar-te tanto vontade de querer ver um pouco mais, digamos assim. Era aquilo que eu precisamente estava a dizer quando falava de outros filmes, por muito simples que sejam. E é este caso que é o facto de, ao menos, eles aqui terem se esforçado de... lá está, eu gostei da introdução de outro Highlander, precisamente até porque lá está, não é novidade, porque o filme já tinha dado outros Highlanders, e aqui, mas pronto, aqui como quase um novo protagonista. E precisamente essa ideia de passar o protagonista original para o velho sábio ajudante e conselheiro, para mim faz sentido. Ou seja, o filme tem coisas que narrativamente fazem sentido, e para mim isso já é um motivo para me agarrar a ver o filme, por muito mal do que depois seja tudo o resto. Mas o facto de lá está, de ter uma coisa que dá para agarrar, no segundo e no terceiro são filmes que eu, se não fosse por propósitos do podcast ao fim de meia hora, 40 minutos, tinha desistido, porque como não está a acontecer nada que faça sentido, eu nem sequer tenho aquela curiosidade de saber como é que isto acaba. Este aqui já tem esse rasgo de luz. E, portanto, eu acho que, pelo menos aí, é de todos, até aqui, portanto, face ao primeiro, portanto, entre o segundo, o terceiro e o quarto, é aquele que, digamos, envergonha menos o primeiro Highlander e que, não cospe, digamos assim, nos alicerces ou nas bases que eles criaram para o primeiro, aquilo que é o universo do Highlander. Portanto, só por isso, o filme já é um bocado mais fixe. Exato, até porque complementa com a lore que é introduzida na série. Sim, além das personagens que são introduzidas na série e que depois transitam também para o filme. Sim, não é lore tipo, agora há um monstro que tem 19 olhos e afinal ele é que come Highlanders e é o pai do mundo, coisas assim. Sim. Random. Sim, exatamente. Não, e tem, e traz, lá está, mais alguns conceitos aqui que na verdade já estavam desenvolvidos na série, nomeadamente aquela questão dos Watchers. Uhum. Esta questão do santuário também é uma coisa interessante, que é um sítio onde voluntariamente imortais decidem ir e ficam numa espécie de coma, né? Não é um alcoólico. Sim, ou seja, estão não querem participar na luta na pelo prize e tudo mais, então vão para este santuário, no fundo, como para se fecharem lá dentro e não participarem no que está a acontecer. São coisas interessantes, acrescentam à tal lore, e o próprio vilão, o Kel, traz coisas engraçadas às regras do universo. Nomeadamente, ele ignora as regras. E não é no sentido de as regras é para destruir e não sei, não é nesse sentido básico. É até numa forma muito, muito interessante, que é, ele tem outros imortais a servirem como discípulos, que basicamente é uma espécie de gangue. Ou seja, eles, esses imortais discípulos basicamente dão cabo de quem ele pretende matar, e ele basicamente corta a cabeça aos indivíduos e recebe o Quiggening. Ou seja, é uma espécie de um acordo que ele tem com os próprios discípulos de fazer funcionar este portanto, o imenso poder que ele vai reunindo ao longo dos séculos. É interessante. Tem a personagem do Methos que, epá, temos que fazer uma mençãozinha. Ou seja, o Methos é o imortal mais velho de sempre. Ele já existia na série. Ele ativamente não é um imortal que anda à procura de outros para matar. É daqueles que... Está lá a ver. Está lá a chilar. Tem uma relação... Tem a curtição. Ele é interessante, a personagem, mas enquanto... É mal executado. O ator é ok, mas a questão é que nunca lhe dão o tratamento suficiente que a personagem merecia. Podiam ter ido para outros lados, não quiseram pegar muito, mas a personagem até funciona um bocado também como o Wise Old Sage do próprio Duncan, além do Connor. Ou seja, há mais coisas a acontecer, eu reconheço isso. Simplesmente eu acho que a decisão em favorecimento do Duncan, para mim narrativamente, não me faz sentido. Mas, este filme aconteceu. E há outra coisa. Este filme é uma sequela do terceiro. Ou seja, já não há confusão aqui. Basicamente, o segundo foi ignorado dos registros. E pronto, ainda bem. Epá, pronto. O 5... Iria, falas tu. Eu não consigo. Isto não consigo. Isto é demasiado para mim. Eu do 5 só tenho uma coisa a dizer. Giovanni... O Giovanni, para mim, é a cara do quinto filme. Sabem de que é que eu estou a falar? Sei, o Cardinal, sim. O Cardinal, que tem ali uma peruca que... Epá... Mãe do céu. O que é isto? Eu acho que isto é um TV movie, não é? Não, isto é um TV movie, sim. Pronto. Tem essa, eu não vou dizer atenuante porque isso é muito forte. Mas de facto é um TV movie. É o equivalente ao Amo de Teresa, que assim que passou há uns anos. Antes. God. Mas o Amo de Teresa era melhor, honestamente. E o Diogo Morgado prometia, na altura ele prometia. Sim. Quer dizer. Não, é sério, ajuda-me a perceber o que é isto. Quer dizer, bom, ok, então qual é que é o MacGuffin deste filme? Sim. É a origem. Pronto. É a origem. Porque não sei se está ligado a alguma coisa da série, mas até pode haver uma origem na série que esteja melhor explicada. O que eu vi ali foi uma trip de ácidos, e não das boas. Tens o Method, está lá. Está lá, está. Tá. E está lá o outro amigo dele, que é o Watcher, que é o Joe. Está lá o nosso amigo Giovanni, que... Isto é... Mas o vilão é buegozão, portanto é bué fixe. Não, é, mas não isto... é não. É, não, é, é não. A nível de requeijão é fixe. Aí é, sim, correto. Mas é um vilão demasiado overpowered. Não consigo. A questão é, isto não é bem um B-movie, porque, eu já vi B-movies que se levam a sério, e apesar de serem B-movies, um gajo, pronto, isto é bem um C ou um D-movie, isto é, a Lionsgate distribuiu isto, e a Lionsgate é uma distribuidora com algum respeito, quer dizer, fez os John Wicks, pronto, também não fez melhores coisas, mas lá está. Fez a saga do Twilight, pá. Ou seja, muito, ok. Obras de arte, quer dizer, não. Mas sim, é de respeitar. É pá, mas tem algum. Digamos, tudo bem, isto é um TV movie, certo? Eu nem sei se isto é canon. Eu nem sei o que é canon neste universo, mas pronto. A questão aqui é que o próprio filme parece que foi feito numa sala, estás a ver, verde, de green screen. E sim, tu agora podes dizer, está bem, mas as prequelas de Star Wars também foram, certo, é verdade. Uhum. Mas pronto, não obstante, aqui é mesmo uma sala e é de uma dimensão tipo de um escritório, é uma coisa mais ou menos desse tamanho. Sim. Todos os cenários são fakes, tudo é de amador, parece, sério, eu acho, eu genuinamente, eu acho que é pior que o segundo. Mas espera lá, mas repara, vamos lá ver se nos entendemos. Se eu te disser, pá, man, há lá uma cena em que os gajos são apanhados por uns gajos que são canibais e que andam de mota ou a cavalo e eles têm de andar a fugir por uma floresta. Se eu te disser isto assim, é pá, isto até pode ter aqui algum tipo de interesse. Está-se bem. Pronto. E depois vês aquilo. E não. Não, mas quer dizer, repara, eles... Eu não me lembro muito bem, porque eu acho, eu, entretanto, devo ter ido ao Twitter enquanto aquilo estava a dar. E eles estavam num barco, certo? E, entretanto, atracaram o barco. E quando atracaram o barco, viram que estava um bacano, todo enfiado dentro de pneus. E esses tais canibais, que tu na altura ainda não sabias que eram canibais, iam imolar o rapaz pelo fogo, com um zipo e não sei o quê, e gasolina e o caralho. E... portanto, a trupe do Duncan procede a escacar pedra naqueles gajos e dá-lhes cabo do canastro, mas na coisa mais underwhelming na história dos TV movies, e logo a seguir, como vitória, começa a dar uma cover do Princes of the Universe. A fazer-nos lembrar algo que era bom. Que era bom, que era Queen. Mas aquilo está completamente descontextualizado. Aquilo nem sequer... Se aquilo era suposto ser um ponto alto do filme, epá, não é. Não funciona. Pronto, olha, eu vou dizer. A melhor cena do filme é o vilão a cantar a Who Wants to Live Forever. Está feito. Eu não tenho mais nada a dizer sobre este filme. Aí, não, ok. Há ali um under overacting do Giovanni também, mesmo antes de morrer. Pronto. Eu acho inacreditável tu não mencionares o portento técnico de edição que é a cena da batalha final com o Guardian, em que o Connor, do Duncan, desculpa, procede com duas facas, tipo... de cozinha, ele Sim. procede a fazer vários golpes, aquilo deve ser ao ritmo de alguma música, numa edição que é aquilo, é abismal. Como é que alguém acabou de editar aquela cena e disse, pessoal, isto está pronto, isto pode ir para o filme, uhum. estás a ver? E uhum. alguém depois foi lá ao PC do gajo e disse, olha, isto está bom, isto olha, está bom, manda já. Que eu queria. Era mesmo isto, assim, isto fica assim, não mudes mais, isto está bom, isto fica assim. Nós até íamos pôr uns filtros por cima, mas não vale a pena, fica assim já. Está bom, meu, manda já para o gajo. Portanto, aquilo aconteceu, eu nesta altura, nessa parte eu já não estava propriamente cá, né? Já estava tipo vazio, pálido, mas... Quando esse momento aconteceu, eu disse, pronto, está completo. É tipo o full circle, estás a ver? Eu não mencionei isso porque, para mim, isso está incluído no pacote da tripe de ácidos. Correu mal. Ok? Desde os planetas a alinhar com a mulher dele lá a fazer sabe-se lá o quê. Depois toda a sequência de luta... E depois a grande revelação de que o Duncan, afinal, é o pai do Neo. Não é? Olha, é verdade. Pronto. É verdade. Não estava à espera. Mas... E que tu vês um CGI muito supostamente bem. De um bebê no útero. E que tu não percebes muito bem de onde é que aquilo vem. Porque aquilo até... até os... Eu até estou a gar com isto. Mas até as ilustrações dos nossos livros de ciências naturais são bastante superiores. pelo menos mexem-se. Sim, já se é se o mínimo. A página, se tu virares a página várias vezes do livro de ciências, o, pronto, o, a ilustração do, do, do feto mexe-se. Ali tens... Não sei. Mas, eu estou sem energia para isto. Mas há um ponto positivo nisso. Exausto. É que isso é mesmo no fim. E depois há muito pouca coisa que acontece a seguir até vermos os créditos. Que é o ponto alto. Nessa altura tu sentes que estás liberto, percebes? Já estás, já podes respirar. Uhum. Eu acho que este filme não, nem precisa de nota. É mesmo, é daquelas coisas que ninguém queria fazer. Acho que contratualmente tiveram de fazer, ou então alguém não tinha o que fazer ao dinheiro. É uma das hipóteses. O filme teve 1 de 10 no IGN. Eu acho que mais vale ficarmos mesmo... Pronto. Ok. É que nem o Titanic 2. Atenção. E esse... a gente depois fala sobre esse filme. Acaba aqui os filmes de fazer aqui uma menção que existe planos de... Porque lá está Hollywood, isto, fazer reboots, né? Uhum. De fazer um reboot da saga, fazer um filme para a nova geração, conhecer o universo, em que o protagonista é, e eu não estou a brincar, Henry Cavill, porque aparentemente viram no Witcher e dizem, este gajo sabe usar uma espada, então vamos pôr o gajo a fazer todos os filmes com as espadas. Se formos a ver, se calhar o gajo até curte da saga, por isso é que aceitou fazer isso, tal como fez com o Witcher. Que ele tem ar de ser um nerd dessas coisas. É verdade. Eu acho é que ele ainda não me consegue... Enquanto ator é que pronto, enfim. Mas lá está. Eu acho que nunca vai avançar porque isto está, anda para trás e para a frente. Não há ainda sequer uma confirmação que o filme vai existir. Certo. Mas há muitos anos que existe, que se fala de... Sim, de um reboot. De um reboot. Mas vou-te já dizer aqui uma coisa. Para mim, Henry Cavill é um Messi enquanto Christopher Lambert é um Hélder Postiga. Não posso aceitar isso, iria, não posso, aliás, acho indecente dizer as coisas dessas para as pessoas ouvirem, acho indecente. Deus, dirias que Christopher Lambert é facilmente top 10 melhores atores desta semana? Eu diria que Christopher Lambert é facilmente top 10 melhores atores franceses do Highlander. Sobre a série, diria, queres dizer só, queres não, recomendar às pessoas? Não. Sim, vejam. É interessante. Vejam, sim. Pronto. Eu vou rever também. Yeah. O primeiro episódio, eu sei, o primeiro episódio de todos, até por uma questão de passagem de testemunho também, o primeiro episódio é com o Duncan e o Connor, depois a partir daí é só com o Duncan McLeod. A série é bem recebida, genericamente. É óbvio que é um produto do seu tempo, né? Na altura que surgiu, claro. não é Sopranos. Mas sim. É uma série muito campy e é gira de sim, ver. É daquelas séries de finais dos anos 90. Sim, exato. E corre bem, entretém. Eu lembro-me daquilo entreter. E tem muito lore, o que é vantajoso. E outra coisa, nunca é tão estúpido como grande parte da saga de filmes. Mesmo nos piores episódios, portanto, e culminamos aqui o Highlander. Gonçalo, queres acrescentar alguma coisa? Eu gostei muito, recomendo todos, porque se eu vi, os que gostei quero que vejam, e os que não gostei quero que vejam também, porque o homem veio ao mundo, foi para sofrer. E iria, queres alguma coisa? Repleto de moscas. Mal. Não, vamos lá fechar isto. Pá. Isto... Então, eu só quero acrescentar que there can be only one. E para mim só houve. É que isso nem sequer é justo. É que isso quer dizer, repara, tu és sacaninha. Tu deste uma pausa, eu aproveitei. Pois, é pá. Este gajo obriga-nos a fazer este episódio, que é de uma saga absolutamente incrível. Sim. Com uma realização extraordinária. Eu vou-te passar. Tu tiveste português até ao 12º, ou paraste no 6º? Sabes o que é eufemismo? Não, sabes o que é, agora... é, que é uma hipérbole? Acho que está a soar a desculpa agora. Acho que é tá... isso, é, é isso. É. No fundo, não, atenção, eu não tenho vergonha nenhuma. O primeiro para mim é mesmo extraordinário. Não tenho vergonha nenhuma. E pronto, e foi. E pronto, ok, vamos acabar aqui. Está feito. E até à próxima. É onde receber as notificações aí nos vossos dispositivos celulares. Sim.